Agora em Império são 6 horas. Neste momento, a Rádio Império Limitada. Brighton J308, ondas médias, 1460 kHz, 5 mil watts de potência. Localizada no município de Antero, estado do Paraná, inicia-se as atividades radiofônicas referentes a este dia 2 de janeiro de 2021. A todos o nosso bom dia. Somos a Rádio Antéria M, BYJ308, 1470 kHz, 5 mil watts de potência, com estúdio na Rua dos Andradas 249 Centro. 16 horas no ar, levando informação, boa música e entretenimento. Rádio Antéria M, desde 1979, a rádio do seu coração. Bom dia, meu amigo, como vai você? Quanto tempo faz e como posso ver? Agora que me o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, derramando paz e bênçãos sobre todos os seus filhos e filhas pedidos, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, e trazei-nos a paz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. A sua paixão de todos os dias, Antéria M. Quase 13 minutos, bom dia para você, amigo ouvinte, programação da sua Rádio Antéria. Estamos nesse sabadão, sábado com cara de segunda-feira, né? Depois do feriadão de dar uma iniciada na reunião. Eu com cara de segunda-feira. Eu não acreditava, hein? Já faz uns 4, 5 dias que estamos no ouvido. É isso aí, nós chegamos nesse bom dia aí para levar uma boa programação para você nesse tempo. Você pode participar conosco, pode mandar aquele abraço especial. Estamos aqui para atender você que está em sua. Vamos curtir o melhor da música e, claro, que a sua participação é importante. Você pode ligar para nós pelo 3547-1236 ou pelo 4639-5759. É o telefone da sua Rádio Império, a rádio do seu coração.